menor número de mortes, como você sabe. Há uma coisa que me preocupa bastante, são o número de mortes em relação à região centro, e há de ter, você repara, o número de mortes da região centro é superior ao número de mortes da região de Lisboa e de Alentejo, com o dobro de casos da nossa região centro. Isto é uma preocupação tremenda. Sr. Presidente, acha que deveríamos, e tem sido muito falada a questão da utilização da máscara, na sua opinião, acha que deveria ser generalizada a toda a população a utilização da máscara? Sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, nós temos a experiência de um país da Coreia do Sul que obrigou todos a utilizar a máscara. Eu penso que deveria haver uma determinação obrigatória de todas as pessoas utilizarem a máscara. Porque há uma grande discussão, como se vê nas televisões, há uma grande discussão se a máscara evita, se a máscara não evita. É verdade que os resultados da Coreia do Sul mostram claramente que a máscara foi um dos elementos eficazes nos números que eles têm. E por isso, em minha opinião, também deveria ser utilizada e ser obrigatório. Até para... Os números também que hoje nos chegaram são animadores, como percebem. Os números acabam por ter percentagens mais baixas dos últimos dias. Não quer dizer que os números não possam ser enganadores. Por isso vamos aguardar mais um ou dois ou três dias para perceber se nós já tivemos o pico e se estamos a descer realmente ou se ainda continuamos na subida. De qualquer maneira, como eu disse, eu olho todos os dias e faço contas. E todos os dias tenho esperança que passemos para a descida, que tenhamos chegado ao pico e começarmos a descer o pico em relação ao número de casos infectados e ao número de casos de mortes. E os dados de hoje são muito relevantes em relação em termos percentuais. E por isso, o que devemos ver é que nós devemos todos continuar a fazer este esforço coletivo